Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu estou consigo, eu, Joana Santos, para lhe trazer guitarras, violas, poetas e fadistas. Convido-o a ficar connosco nesta nossa emissão durante 30 minutos para juntos ouvirmos as maravilhas portuguesas que são os nossos fados. Este programa pode também ser feito por si. É só escrever-nos para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Também não se esqueça que tem um espacinho para o seu comentário aqui na nossa box de comentários na nossa página. Vamos dar início aos nossos fados de hoje com três bonitos fados. Vamos ficar com Anjo Inútil na voz de Adriana Marques. Logo depois ficamos com Meu Cansaço na voz de Aida Arménia e terminamos com Disse Mal de Ti, na voz de Amália Rodrigues. São estes os três primeiros fados que tocam aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da sua Antena Web. Cansei também a todos convenci que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti. Me afirmei que me bates, que me oprimes, que és covarde, que és cínico e pelo visto serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem. Desta vez, mais três fados. Pois é, venha ao microfone para lhe anunciar os três fados que se seguem. Vamos ficar com Vivendo Sem Mim, fado cantado por Ana Sofia Varela, e logo depois, Camané, que nos traz A Cantar É Que Te Deixas Levar. Terminamos esta nossa sequência com Loucura, na voz de Marisa. São estes os três fados para os próximos minutos. Caíram os laços no meu

almas, põe a alma a cantar. E as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma rede, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu todos vós, poetas da minha vida, é loucura. Ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer, de chorar e chorar. Poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. O tempo é daquelas coisas que passa assim num instante. Chegamos ao fim desta nossa emissão de hoje do programa Fado Maior. Vamos terminar muito bem com três fadistas diferentes, mas antes de pôr um ponto final, relembro o nosso Facebook para onde nos pode pedir o seu fado, facebook.com/radioantenaweb, ou então aqui na nossa box de comentários na nossa página, ou também para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos terminar esta nossa emissão então com os três fadistas prometidos. Vamos ficar então com Margarida Bessa, que nos traz Rosa Enjeitada. Logo depois, interpretados por outros fadistas, vamos ficar com Balada das Mãos Ausentes e logo depois ficamos com Sol do Adro. São estes os dois, ou melhor, os três fados que lhe proponho para o fim da emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe o resto de uma ótima tarde. E já sabe, amanhã estamos consigo aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Estalardou a rosa.